que mora na ladeira. E desce a ladeira sem parar. Debaixo do pé da laranjeira. Se senta pra poder descansar. Que mora na ladeira, que desce a ladeira sem parar. Debaixo do pé da laranjeira, se senta pra poder descansar. Silêncio profundo, a menina dormiu. Alguém que esperava tão logo partiu. Partiu. Partiu para sempre, para o infinito. Um grito ouvi. Chorando levanta a menina, correndo ligeiro sem parar. Debaixo do pé da laranjeira há sempre um alguém a esperar. Estrela brilhar, violeiro em prece, em prece ao luar, luar. Que tão noite vazia espera a menina, tão linda, não vai. Menina que mora na ladeira, que desce a ladeira sem parar.